andrecdesmoral.com.br. Ei, canta o solinho que não sai da mente. É mais uma do Tchê. Vem com nós, vem com nós. Ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele. Já bloqueou do zap, já excluiu do face. Não soube cuidar, maior vacilão. Ela tá solteira na pista, voltou pro paredão. E ele querendo voltar, falando até de casamento. Mas ela prefere ficar sozinha, já no solê, fazendo essa dancinha. Tinha com a mãozinha no joelho. Então, chama, chama. Anderson. Com a mãozinha no joelho, empinando essa mulher só na senta. Tadinha só na senta. Tinha com a mãozinha no joelho. Chama. Com a mãozinha no joelho, empinando essa mulher. Ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele. Já bloqueou do zap, já excluiu do face. Não soube cuidar, maior vacilão. Ela tá solteira na pista, voltou pro paredão. E ele querendo voltar, falando até de casamento. Mas ela prefere ficar sozinha. Só na sentadinha, só na sentadinha. Mãozinha no joelho, empinando essa mulher. Só na sentadinha, só na sentadinha. Com a mãozinha no joelho, empinando essa mulher. Só na sentadinha, só na sentadinha. Com a mãozinha no joelho. Chama no subir de caravana, subir de caravana. Só na sentadinha, com a mãozinha no joelho, empinando essa mulher. Andrés CDs.